sempre no meu coração. Perto ou longe vai estar, e ao ouvir esta canção, sei que de mim te lembrarás. Sempre no meu coração, na alegria ou na dor, te direi nesta canção que ainda é grande o meu amor. Sempre no meu coração os teus gestos guardarei, e na minha solidão, quando eu rezar, te lembrarei. E se a vida mesmo assim me negar o teu perdão, eu te levarei em mim, sempre no meu coração. Quando eu rezar, te lembrarei. E se a vida mesmo assim me negar